Acabou. Trip 5267, call Recife 125.1 or 128.8. 125.1, 128.8, thank you, have a good day. Salvador, esse é o voo 1697 para novembro. Voo 1697, acione identificação autorizada, chegada Bonfim, desse mantém o 050. Até o 050, na Bonfim. 934, agora pode prosseguir 2000. Salvador, boa tarde, 5728 decolado, cruza 2000. 95728, contato radar, sua para 330, saída PUCA. 330 na PUCA, 5728. Controle Salvador, boa, tá 3566, na chegada Mário, cruza 185, descida para 150. Tem, estante 3566, sendo identificação autorizado chegada Mário, desça e mantenha o nível 060. 060, na chegada Mário, 3566. 1924, desça para 2000 pés, 2 chão 0 no 5, livre LS. 2000, autorizado LS, 924. 118, decimal 95. Que até tá com isso aí, alfa, mantém alfa, ponto de espera 118.95. Vou necessitar redução, voo no 697. Aí mantém 390, informará quanto para redução, voo no 697. Então 3566, confirma indicada? Presentado. Sente, e o TAM 3566 reduza para 250. 250, 3566. Direto, Oscar, prossiga. Xbox Track Oscar do Pat 3 para o hangar da Baixada. Vai com o Oscar, outro jogo, tá? E agora, passando lembra da Azul, que está taxando o pátio principal. Após o mesmo, está livre cruzar o pátio e reforçar na Lima para prosseguir. 1806, autorização Aracaju. 806, ciente, informação. Novembro? Informação novembro, ciente, 806. 806 Aracaju, 90 autorizado, Golfo 677 aerovia, decolo da 10, curva esquerda. Uca, transição Caju, a subida. Aciona 5547, controle 119, decimal 8. 095 1015, 4000, 4697 7, decola dono 0, curva esquerda, na PUCA, Caju 5547, o transponder, 198, controle 1806. Botão 7, chame pronto, Borneio 06. 806. Salvador, batalha, 63, 15. 63, 15, acena identificação autorizada, chegada Bonf, desse mantém o 070. Bonf, 070, 63, 15. Então, 3566, desça para o 050. 050, 3566. O TAM 3660, em descida para 3000 pés, livre da restrição de altitude em TAP. Estabilizado, 924. Voo 924, completo final, torre 118.95, bom pouso. 118.95. Voador, boa tarde. Voo 924, vai passar o externo, baixou e travou. Voo 924, autorizado, pouso, pista no 0, centena com 14. Livre pouso, 924, não no 0. Gente, após a perna de desvio do TAM 3566. Voltarei. Confirme gol no 697? Afirma 2509. Gente. 660, desça para 2000 pés, ajusta na 0 no 5, livre LS. bloqueada por outra aeronave, você poderia confirmar? Confirme. A sua informação foi bloqueada, a última informação por outra aeronave, você poderia confirmar? Confirmo, TAM 3660 desça para 2000 pés do ajuste 1095, livre LS. Ok, para 2000, 1095, livre LS, TAM 3660. Autor de Salvador, Gol 600, informação 90. Gol no 600, acelera identificação, autorizado, chegada a Mari. Desça e mantenha o nível 060 e reduza para 250 nós. 250 nós, 250060, na Mari, Gol 600. Prossiga. Brasília, com passagem na vertical de Lençóis, não, 0809, por favor. Tá, 3566. Gente, 2-3566, autorizado pro Edmar e descida para 050. Pro Edmar, 50, 3566. Top Zó, Cana Quebec, 2-8895, para o cruzamento. Gol 1697, sob vetor, esquerda proa 205, limite localizador. Nesta proa, desça para 3.000 pés, ajuste 1015. Esquerda 205, descendo para 3.000, com 1015, limitado no localizador. Salvador, TAM 3193, pode chamar o centro? 3193, Recife, 1251, alternado no 288. 1251, 288, TAM 3566 da presente rua ITAP, descida para 4.000 pés, o ajuste 1095, mantendo 250 indicado. ITAP para 4.995, mantém 250, TAM 3566. O Chanel 6315 reduza para 250 nós. Reduzido para 250 nós, 6315. Controle Salvador, passaria do 2230, quem tem informação, November? Passaria do 2230, sem identificação, autorizado, chegada a mão, desça e mantenha o nível, desça e mantenha 4.000 pés, ajuste 1095. 4.000 pés, 1015, chegada a mão, passaria do 2230. Carinho, tem azul. Salvador, boa, TAM 3144, informação November, 170 para 150. TAM 3144, sem identificação, autorizado, chegada a mar e desse mantém o nível 080 e reduza para 250 nós. 080-2509, tá. Alfa, após Juliette para o portão 01. E Alfa, após Juliette para o 01. Confirmando para o TAM 3566, considerar a restrição de 220 nós em etapa. ...566, desça para 4.000 pés, o ajuste 1015. Ciente, 4.000. Eu estou confirmando se a restrição de 220 nós em etapa está cancelada. Confirma indicado, do TAM 3566. Foi solicitado manter 259. Pode manter, TAM 3566. Sim. Doutor Leão, passaria 2230, está liberado das restrições de altitude em Amã e Pó? O TAM, passaria do 2230, inicialmente desça para o 060. O passaria do 2230 na chegada Amã. E restrições 060? No 44 foi reautorizado até o 080, redução para 250 nós. Trabalho reduzido, estamos a 080, 3.4. Web 5728. Dois dias. Chame Recife 2085, alternado no 2545. Gol no 697, reduza para 1.70 nós. Gol no 70, gol no 697, iniciado. Trouxe, boa tarde, gol 322. 1328, desça e mantenha o nível 090, reduza para 250 nós. 090-250. Pode cancelar a restrição acima de 5.000 em etapa para o TAM 3566. TAM 3566, livre da restrição, desça para 4.000. 4.000. Funcionar 63 no 57 Paulistio à esquerda, para evitar formações positivas. Ciente, livre de giros, Oxanel 63, 15, confirma a prova? A prova vai ser próxima de 200. Ciente. Vai atingir 3 mil pés, voo no 697. Voo no 697, desça para 2 mil pés, o ajuste Channel 0, 15, aguardando o último vetor para o localizador. Com 1015, desça para 2 mil, voo no 697. Voo no 600, desça para 4 mil pés, o ajuste Channel 0, 14, confirma indicada? 2509, indo para 4.014. Sente. O TAM 3660, torre 118.95. 118.95, 3660. Controle Salvador é o azul 4089. Passa 1.700 na subida da Al. Contato radar suba para 360. Livre ascensão 360. Após 2000, autorizado curvar à direita na frente da Al. 014, delivery LF. É, entendeu? Esquerda, 160, livre LS, com 1014 agora. Ah, confere. O passarelo 2230, reduza para 220 nós. 220 nós agora, o passarelo 2230. TAM 3566, desça para 3 mil pés, o ajuste na 014. 3 mil, na 014 agora. Oxanel 6315, sob vetor, mantenha a proa. A presente proa, em descida para 4 mil pés, o ajuste na 015. Mantenha a presente proa, 4 mil pés, na 015, 6315. Frequência do Papo 1998, Fox, curva à esquerda, o November Uniforme Golf, curva à esquerda após a decolagem no perfil da Momo, algo. No pátio 3 está livre acionar, chame táxi. Curva à esquerda, Momo, algo. Livre acionamento, November Uniforme Golf. Azul 4089, pode voar Bahia? Livre. Obrigado, de volta ao Bahia, Azul 4089. Oxalé 6315, desça para 3 mil pés, o ajuste 10015. 3 mil pés, 10015, 6315. 3. Ok, foi instruído manter 250, agora vamos reduzir para 170, 3566. Gente, o TAM 3566. Decolador 10, curva à direita. Na subida da El, após Leda, após Bidev, Bravo India Delta Eco Victor Bidev. Aciona 5561, controle 119, decimal 8. Já 340 Guarulhos, operei 50, decola no 0 direita, da El Leda Bidev, 55 no 6, 0.8. Responde 5561. 5561 no transpondo até 2805, chame pronto, pushback da Euleda Bidev, a subida. Da Euleda Bidev, 5561. 3230. Autorizado a interceptar o e prosseguir no ILS X-Ray para o TAM 3566? Autorizado. TAM, Oxanel 6315, complete direita para o 2210, aguardando o último vetor para o localizador, prosseguindo para 3 mil pés. Direita 210, aguardando o último vetor, descendo para 3.5. Estabilizou no 697. Direito 1600, desça para 3 mil pés, ajuste no 015. Após TAP, desce para 3 mil, com 1015, igual 1600. Já passou o externo, está 4 milhas na KTC. 2230, prossegue para 4 mil pés, o ajuste 10015. 4.015, eu passaria 2230. TAM 3144, sob vetor, esquerda para o 010, limite localizador. Esquerda, 010, limite localizador. bordo, 4, eu tô lá, eu tenho a porta dele. Tá passando QLB? 1137. Proa 250, limite localizador. Direita 250, direita localizador. Confirma direita com o apoio? 150, 150. 150, limitador localizador, posso sair 2230. Solo Batalha, 3660, livrou. Localizador. 040, limitado localizador, 1600. 660. 5 mil pés aguardando para prosseguir na descida. Positivo, 4 mil aguardando. Aparelho 2230, desce inicialmente para o 050, aguardando para prosseguir na descida. 050 aguardando descida, passarei 2230. 3144, desça até o 060. 060, 144. Está atingindo 70, 6721. 754, mantém a posição. Eu tenho autorizado. Oceané 6315, esquerda proa 150. Reporte estabilizado. Estabilizado 3566. Torre 118.95. 118.95. Oceané 6315, esquerda 150, reporte estabilizado. Esquerda 150, reporte estabilizado, 6315. Passar localizador, passarei 223, está autorizado? Autorizado a interceptar o localizador em descida para 3 mil pés, o passarei do 2230 e reduza para 1809. 3 mil pés, ONU autorizado, 1809, o passarei do 2230. Voo no 600, 2 mil pés, nessa proa intercepta o localizador, reporte estabilizado. Bloqueado. Vista para 2 mil pés, nesta proa, livre LS, reporte estabilizado, voo no 600. Livre LS, reportagem estabilizado, voo 600. 2 mil pés, o voo no 600. Descendo para 2 mil. Controle 1-3-2-8-90 aqui dentro. Voo no 328, prossegue para o 060. 060. 3144, 4 mil pés, ajuste no 015. Controle, passarei 2230, curva na esquerda, proa 080 para interceptar o localizador. Complete direita, esquerda proa 050, passarei do 2230. 050, para interceptar o passarei 2250, reporte estabilizado. Voo no 600, vou na proa de Duna, reporte estabilizado em descida para 2 mil pés. Positivo, já está no localizador, o voo 600, reportará estabilizado. Controle, voo 780. TAM 3144, direita para o 050 para o localizador. Direita 050, passarei do passado. Passarei do 2230 e inicie redução para aproximação. O irá seguir como número 3, aeronave que o precede está agora a 5 milhas da sua frente. Sente, eu passarei do 2230. O Xané 6315 e LS. Xané 6315, complete final, torre 1186. 186. 1895. 895, tá positivo. Controle, voo 780. Voo 1780, prossiga. Tá passando 190, perdeu contato com o centro retiro. Ciente, voo 1780, em descida para o 080. 080, voo 780. Passo parede 2230, voe na proa 050, aguardando o último vetor para o localizador. 050, aguardando o vetor, passeio 2230. E mantendo 3 mil pés, do TAM 3144, reduza para 1809. Decimal 95, 118, decimal 95 a torre. 1328, esquerda para o 090, o limite ao localizador. Espera, tráfego já passou externo. Preste aproximação, reduza para a velocidade final. Chame torre 118.95, voo no 600. 118.95, boa. Voo 328 para prosseguir. Voo no 328, esquerda para o 010, limite localizador. 010, limite localizador, prossegue na descida. TAM 3144, desça para 4 mil pés, ajuste no 005. 4 mil 005. 1328, prossegue na descida. Passarei do 2230, esquerda pro, direita pro 140. Direita 140, passarei do 2230. Controle 1328, prossegue na descida. Gol no 328, mantenha o 060 abaixo para prosseguir na descida. Bate após Índia e Alfa. sai com o número 3 no ponto de espera, quando pronto, torre 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0 no 4, tenha um bom voo, boa tarde, boa noite, 0-6. Tarde, Apache, Índia, Alfa, 2-8-9-5, a torre, é, bem 14, tem mais um 8-0-6. 3-2-2-3-0 Desça para o 050 inicialmente, voo no 328. 050. Reduza para 1809, voo no 328. Reduzindo 180. Então 31744, reautorizado 2000 pés, ajuste no 05. 2005.44. Voo 1780, reduza para 2209. 2209, voo 780. Web 6721, reautorizado 060, reduza para 2209. 060220, seguinte do 738. Bono 738, reduza para 1809, indecida agora para 3000 pés, ajuste no 05. Controle. 05, boa numeração. O Web 6721, sob vetor esquerda para o 360, limite localizador. Esquerda 360, limite localizador, 6721. Gol 1328, complete direita para o 050, nesta para o intercepto localizador. 050, reportará. Com curva direita na subida da El, após Leda, após Sagaz. Aciona 5554, controle 119, decimal 8, Lima Juliette Romeu e a torre 1895. Oi Salvador, muito boa tarde, é o passarinho do 2230. Passarinho do repórter externo. Parece, reportagem circulando externo, passarinho 2230. 3000 agora. Gol 600, pista livre agora, 100 graus com 14 nós, tem livre pouso. Livre pouso, 00, gol 1600. 1754, após companhia, ali mantém. Ali mantém a toda companhia, gol 1754. Aproximação, torre 118.95. 118.94. Salvador, o Xané 1.41, na identificação, autorizado chegada a Bonfi, desça para 4.000 pés, o ajuste no 0 no 5. 4.000 no 0 no 5, bom, Xané 1.41. Voo no 328, reporte estabilizado. Reportará. Web 6721, reduza para 1.809, irá seguir com o número 4 na aproximação. 109, 6721. Autorizado para Maceió, limite de voo 350, Uber 158 até Urango, após direto Maceió. Decolada 10 com curva esquerda, Puca Caju, 5573, atraso modelo 19, já passou de 1924. Chame pronto, pushback, 1924. Camarão. Autorizado aguardando o último vetor para interceptá-lo. Direita 030, 6721. Um minuto. Então, 3144, reduza para aproximação, torre 118.95. Linha 00, libera direita aos 3129. 209, obrigado. Localizador, gol no 780. 220, limite localizer, gol 780. Web 6721, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 5. 3.000 no 0 no 5, 6721. Voo 1328, interceptou o curso. 00, livrou na sua escolha. Voo 600, via Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Via Alfa, reportando da Juliette para ingresso, voo 600. Webjet 6721, direita para o 050, nesta para o intercepto localizador. Direita 050, nesta para o localizador, 6721. Gol no 780, reautorizado descida até 4 mil pés, ajuste 1-0 no 5, reduza para 1-809, terá seguir com o número 5 na aproximação. 4 mil pés, 1015, 180 nós, gol 780. Zero. Delta na escuta, confirmando o Manati. 4, contato radar na decolagem, soltura 390, saída Puca. 390 Puca, agora 754. Curva direita, ingressando litoral, corredor Axé. Aciona 0125, controle 119, decimal 8, torre 118, 95. O repórter Paripe. Reportará Paripe do Brasil. Acione código 0222. No 780, reduza para 1970 nós. 1970, gol 780. Webjet 6721, desce inicialmente para 2.500 pés, ajustando 0 no 5, reporte estabilizado. 2.500, 0 no 5, está estabilizado no localizador. Gente, o gol no 328, estabilizado? Estabilizando agora. Complete a aproximação, torre 118.95. Muito obrigado. Juliette Índia Brava, Sony código 0122. Juliette Índia Bravo, confirme a procedência e o tipo de equipamento. Gol no 780 nesta proa, intercepta o localizador em descida para 3 mil pés, o ajuste no 0 no 5. 3.015, autorizado em LS 780. É, Juliette Índia Bravo copiou a descida para 1000 pés e o ajuste 1015 do controle. Sim, já posso atingir. É 141, reduza para 2209. 2209-6144. Passa Juliette, eu passarei 2230. Passarei da guarda para ingresso, mantenha a posição antes da Juliette. Aguardar, passarei 2230. E o TAN 3144, Leibolda, na escuta. TAN 3144, via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Reporte da Juliette para ingresso, 3144. 3805 na escuta do solo. 6721 no complete aproximação, reduza a velocidade para a velocidade de aproximação final, torre 118.95, com pouso. 118.95, obrigado. Remoto no quadro, passaria 2230 via... 3805 em coordenação após o ingresso do passarito, está livre, iniciando 09, chame táxi, está 3805, grato. Para ataque. Dano? 721, informe externo. Positivo. Juliette Romeu. Juliette, 3144. 354, aguarde para ingresso. Mantenha a posição antes da Juliette. Guardando, mantenha antes da Juliette, 3144. Novembro, uniforme Golf, aos 4-2, decolou, 119-8, controle. 100, 119-8, 9, uniforme Golf.